A revolta causa danos horríveis contra a vida. A sociedade comete atitudes irreversíveis contra o revoltado. O presídio massacra um ser que, quando criança, não era culpado. Por trás do maior bandido do mundo tem um ser igualzinho a você. Antes de julgar, tente entender o que o sistema fez com ele e não fez com você. Pois é, mano, é foda nascer pobre, né? Parece que a gente já nasce devendo. Hoje estou com umas ideias meio confusas, não sei o que está acontecendo. Vou falar pra você um pouco de mim, depois eu te escuto, mano. Eu vou ser sincero com você, já tentei mudar meu proceder, mas parece que tem alguma coisa me puxando pro errado. A impressão que eu tenho é que tudo que eu faço é pecado. Caralho, será que eu tô enganado? Nunca achei graça nenhuma nessa vidinha que chamam de normal. Isso parece teatro, pra mim não é real. Quando eu tinha 13 anos, fiz uma correria e aumentei o calibre do meu cano. Da purifiquei freguês, era uma pá de BO por mês. Fugi do juizado umas quantas. Aqueles otários de lá não entendem nada de nada. Aquele tempo foi foda, jurei que não chegaria aos 14, mas que nada. O tempo foi passando, minha idade aumentando, nos códigos eu fui me aprofundando. Hoje o mundo parece me desafiar, o tempo me cobra o tempo todo, algo eu tenho que mostrar. Toda manhã eu tenho uma nova história, nenhuma delas é de glória. Já não tenho coragem de encarar o sol, parece que ele viu tudo, sabe como é, né, mano? O que tá feito, tá feito, agora é me fazer de mudo. Daqui em diante nada vai ser diferente, parece que tem um troféu lá na frente. Na calada da noite ou à luz do dia, nada mais me arrepia. Eu já me afastei dos meus pais, seus conselhos não escuto mais. Perdi a noção do limite, qualquer parada errada pra mim é convite. Sabe como é, eu não gosto de gambé. Já derrubei uns, né? Playboy, essa raça me dá nos nervos. Vou enfiar no rabo de um só pra ver se dói. Eu não gosto de madame, essas putas nem olham pros lados. Já fudi com a vida dura e taquei fogo no seu carro importado. É, não dizem que rico tem que ser cremado. Não consigo gostar de loira metida gostosa, essas putas só dão pra barão. Ainda vou pegar uma vagabunda dessas e comer ela todinha no chão. Vai ver o que é bom. Não gosto de treta, mano, isso me irrita pra caralho. Até hoje não deixei passar nenhuma, já botei muito safado pra coçar o rabo com a unha. É, eu acho o Congresso Nacional bonito, mas o que eu mais odeio mesmo é político. Desgraçados, fazem tanta merda por lá, e cada vez mais o pobre se fode de cá. Ainda não cheguei bem perto de um deles, oportunidade não vai faltar. Vou arrancar o coração do filho da puta só pra ver a expressão de seu olhar. É, mano, tem gente ruim nesse mundo, não é? Não esqueço aquele otário que tretou com minha irmã. Os gambés encontraram ele todo furado pela manhã. Eu fui comer uns biscoitinhos no velório do desgraçado, nem quis olhar pro presunto do meu lado. Não gosto de morto safado, é tipo assim. Pra não ficar com mais uma besteira incomodando as ideias, é ruim. Basta aquela lombra de ter que ficar o tempo todo vendo aquele otário ajoelhado aos meus pés choramingando. Sabe como é, né? Não me mate, moço, eu sou trabalhador, tenho família e três filhos pra criar. leve o que quiser, eu juro que não vou te entregar. Essas porras me enchem o saco, mando logo pro saco. Nunca tive medo, olha aqui, mano, já deu calo no dedo. Pera aí, mano, tô lembrando de uma parada. Pô, que viagem. Era noite, mas ainda cedo. O medo bateu forte pra caralho. Logo depois um barulho, umas luzinhas piscando na minha frente. Alguma coisa estranha me beliscando forte, tipo assim, meio que queimando por dentro. Parece que foi agora, também parece que foi há muito tempo. Tenho a impressão que dormi muito e sonhei. Será que eu acordei? Acho que não sei. A noite parece eterna, vou arregalar os olhos pra ver se eu encontro uma janela. Pô, mano, tô com uma saudade danada do sol. Tanto tempo que não sinto seu calor, não sinto o cheiro. Estou com fome, não tenho sede, não sinto dor. Tenho muito medo, muita angústia, nada pra me apoiar. Parece que estou solto no ar. Tenho a impressão que meu corpo não está comigo. Minha cabeça está muito pesada. Parece que tem mil anos que estou por aqui. Não tenho certeza de nada. O que me conduz? Me enche o saco essa falta de luz. Onde está o céu? Cadê o meu troféu? Porra, que sufoco. Quem é você? Estou ficando louco. Quem sou eu? Que lombra doida. Oh, meu Deus. Calma, truta. Estou aqui bem do seu lado. Escutei sua história, fiquei pasmado. Eu fui um trabalhador honesto, pai de família, tinha 3 filhos pra criar. Fui covardemente assassinado. Fui um jovem cheio de vida, estava alucinado, muito revoltado. Aparentemente ele tinha tudo, menos Jesus a seu lado. Não sou o dono da vida, Deus é quem determina, por isso estou conformado. Agora tente entender, você morreu, está do outro lado. O tempo aqui é longo, mas não fica parado. Aqui tudo é diferente, né? Não fique assustado. Você vai ter muita gente do seu lado, lembrará de todas elas. Tá tudo registrado. Será chamado de O Colecionador de Pecados.